Aos domingos, o que é português está à escuta na Rua FM. Aos domingos, das 9 às 10 da noite. E vai, brother, vai, sister, solta a machadinha para este lado da pista, pista, pista. Aos domingos, das 9 às 10 da noite, estamos à escuta com Leila Leiras. Ter tudo quanto queremos e ao que nos sujeitamos para que de nós façam amos. Vemos o dar só nos outros, para nós presentes são sempre poucos. Queremos tudo no imediato, não é capricho, isto já é nato. Hoje à noite ainda vou crer tudo a meu belo prazer. Não tem nada que enganar, tudo farás para me agradar. Sabes que quero tudo agora, sem demora. Sabes que quero tudo agora, agora. Sabes que quero tudo agora, sem demora. Sabes que quero tudo agora, agora. Quatro ventos dentro de quatro paredes, debaixo de um céu de estrelas, a nossa cama de rede. Um filho, um livro, um disco, uma árvore. Dois amigos, três umbigos unidos no chão de mar. Quatro tempos, quatro ventos dentro de quatro paredes, debaixo de um céu de estrelas, a nossa cama de rede. Uma casa no campo. campo como Elis Regina, plantar os discos, os livros e quem sabe uma menina. Por mim até podem ser mais um amor como os meus pais, os dias como os demais, sem serem todos iguais. Casa no campo com a porta sempre aberta para deixar entrar amigos, partir à descoberta, ter a minha cama grande com a colcha predileta e um cão desobediente. Dorme em cima da coberta, quero uma casa completa com um pedaço de terra e com um espaço. Quero tempo para adormecer na relva, longe da selva de cimento. Eu acrescento que quero cultivar mais do que mero conhecimento. Quero uma horta do outro lado da corda e ter a sorte de estar pronta quando a morte me colher. Quero uma porta do outro lado da morte, ter porte de mulher forte quando a vida me escolher. Quero uma casa no campo que cheie a flores e frutos, a gomas e sucos, a doces e sumos. Cozinhar para quem quer comer, comer como se viver com apetite. Já disse que não quero emagrecer, comer de colher de sopa, fazer pão, estender a roupa. Eu faço pouco das bocas que me dizem para crescer. Eu quero rasgar janelas nas paredes cujas pedras eu carregar com as mãos que uso para escrever. Casa no campo com lareira e fogo branco que ilumina todo o ano, sorriso de quem amo. Quero uma casa no campo que pode ser na cidade, mas tem de ser de verdade, mesmo não tendo morada. Um filho, um livro, um disco, uma árvore, dois amigos, dois umbigos unidos num chão de mar. Quatro tempos, quatro ventos dentro de quatro paredes, debaixo de um céu de estrelas, a nossa cama de rede. Um filho, um livro, um disco, uma árvore, dois amigos, dois umbigos unidos num chão de mar. Quatro tempos, quatro ventos dentro de quatro paredes, debaixo de um céu de estrelas, a nossa cama de rede. Anda, vive comigo, colamos o nosso umbigo e não passaremos frio no nosso lugar estranho. Anda, vive comigo, colamos o nosso umbigo e não passaremos frio no nosso lugar estranho. Eu quero uma casa no campo. Still get high, I can play the guitar. songs I have to play. I don't get angry, my mommy smokes pot, keeps the bottle then goes back to the rock. Fucking, fighting, it's all the same. Leave with Marilyn's cat, the only way to stay sane. Acordo olhos nos olhos, com a pupila dos meus olhos, com um brilhozinho nos olhos, vejo vasos vermelhos aos molhos, corto as cebolas com os olhos e alho. Espero por ti enquanto não chegas do trabalho. Chegas leve como uma carta que não esteve no baralho. Lançamos dois de copas na mesa como os que ficam grisalhos. O coração é um cuco no armário. Abre-se e fecha-se, contenta-se e queixa-se, estica-se e engelha-se. O passado ameixa-se. O passado ameixa-se. O passado ameixa-se. Enfim, em vez de massacre, deixas que a consciência pesada me agrafe. Clac, clac, clac. Há várias funções para um alicate. Os agrafos entortam, as marcas denotam indícios de inícios que já não voltam. Os lábios debotam beijos que já não molham. Enfim, a boca humana só pensa em mim. A raiz desvitaliza perto do fim. Nota nela sentir que o dó já não soa para mim. Magoa-se em si, com propósitos de perlim-pim-pim. Por cima da minha Angelina Jolie. Adormeço, resves com a planta dos teus pés. Assolam-se os pés, 20 dedos, 4 pés. Nos reveses, tu revezas. Estafetas na cama em silêncio. Até que enfim, o elevador é bonito assim. Com ou sem glória, no cimo ou no fundo. Enfim, o elevador é bonito assim. O elevador é bonito assim. Enfim, o elevador é bonito assim. O elevador é bonito assim. Sem glória, no cimo ou no fundo. Enfim, o elevador é bonito assim. O elevador é bonito assim. O elevador é bonito assim. Enfim. Faço o check-in no hostel hostil, a Alemanha vem sem til. Salto o muro, cinzento à vara com um ventil. Cinzento vil, contém massa cinzenta no cantil. Sem TV, o tal canal não se vê no retrovisor que duplo vê. A minha cara pergunta o quê? Faz? Linda nesse coração de ator. Assistador de monitor, declamador sem fingidor. Empobrecido e impostor, mas com o tempo, urânio é enriquecido. O português fica podre de rico e paga um conto para ser traduzido. I'm the S to the O to the S. Soletro para os Zs, Afonsos, SOS. Se for citado por esses, ficarei passado até ao fim dos meus meses. A vida saiu à rua num dia assim. A vida saiu à rua num dia assim. Fui a Berlim a um torneio de poesia. Cito Ari, longe da Lili. Eu estou aqui. Estou sim. Existe alguma questão em que possa ser fútil? My brain is burning and looting. Estilo cutileiro inútil. Sem esculpir papel não sou útil. Fui a Berlim, mas não foi dali que eu vim. Regresso ao carro de canoa, até que o antebraço me doa. colo a Lapa, a Madragoa, atraca as trinas às rimas de Lisboa. A vida saiu à rua num dia assim. A vida saiu à rua num dia assim. A vida saiu à rua num dia assim. A vida saiu à rua num dia assim. A vida saiu à rua num dia assim. A vida saiu à rua num dia assim. A vida saiu à rua num dia assim. A vida saiu à rua num dia assim. A vida saiu à rua num dia assim. Olá a todos, eu sou o Nuno Figueiredes, Virgem Suta. Olá, daqui é David do Projeto Ludo. Olá, eu sou o Jorge Cruz, dos Diabo na Cruz. Olá, daqui José Matos, de Mudo És Maria. Aqui é o Ace, Mind the Gap. Reflect, Kima Era. É pra dançar, é pra mexer, é pra having fun. Less we say about it, the better. Make it up as we go along. Feet on the ground, head in the sky. It's okay, I know nothing's wrong. Nothing. Oh, I got plenty of time. Oh, you got light in your eyes. And you're standing there beside me. I love the passing of time. Never for money, always for love. Cover up and say goodnight, say goodnight. Oh, na Rua FM, com Leila Leiras. Põe a lá das reis. Pisa-me a Olá, eu sou o Henry Leona Johnson, dos Murdering Tripping Blues.